Alô, povo do Brasil, quero falar pra vocês. Sou da construção civil, faço parte do Brasil, mas tem gente que não vê. Dou um duro, faço massa e trabalho pra valer, mas tenho fé na oração que essa vida é de peão. Se Deus quiser eu vou crescer. Eu estava lá na obra, uma gata passou desfilando de carrão. Joguei beijos pra ela, mas ela nem me olhou. Se eu fosse um engenheiro, um grafino com dinheiro, ela sim ia me ver. Mas sou um simples cidadão, pau mandado do patrão, que veio do norte pra vencer. Dói, dói, dói, dói saber. Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, dói, dói, dói saber. Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão e não sou nada pra você. Dói, dói, dói, dói saber. Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, dói, dói, dói saber. Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, se Deus quiser eu vou crescer. Um engenheiro, um granfino com dinheiro, ela sim ia me ver. Mas sou um simples cidadão, pau mandado do patrão, que veio do norte pra vencer. Dói, dói, dói, dói saber. Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, dói, dói, dói saber. Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão e não sou nada pra você. Dói, dói, dói, dói saber. Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Dói, dói, dói, dói saber. Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, se Deus quiser eu vou crescer.